E a palavra do Senhor nos mostra que, primeiro, ele fica absolutamente entristecido, apagado, anulado, quando nós vivemos nossa vida e não lhe damos honra. E ele expressa isso através de Malaquias, declarando: enquanto vocês me trazem o animal coxo e guardam o melhor para vocês, vocês estão me honrando? Não. Enquanto vocês gastam o seu tempo com tudo o que vocês precisam para vocês, e o tempo que sobra, se sobrar, e se a gente der conta, a gente gasta com Deus, isso é honrar ao Senhor? Não é honrar ao Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor, juntos como igreja, irmão, um desafio. Senhor, eu quero crescer como alguém que aprende cada dia a te honrar de uma forma nova. Honrar a Deus. Diante das pessoas, diante dos familiares, honrar a Deus. Com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, honrar a Deus. Senhor, eu quero honrar ao Senhor. Eu quero ter o prazer e a alegria de atos, de atitudes, de decisões que ninguém vai saber, que ninguém vai tomar conhecimento, mas o Senhor será honrado. Quais são as coisas na minha vida, as áreas na minha vida que o Senhor não tem sido honrado, Deus? Talvez por falta de conhecimento. Ele vem e diz assim: suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava no Rio de Janeiro, ministrando num congresso com um irmão de Gana chamado Kingsley Fletcher, e ele é o rei de uma das tribos daquela nação. Dentro da cultura africana, cheio de honras, cheio de glórias. E nós estávamos sentados, eu mais alguns irmãos, almoçando juntos, e ele disse assim: sabe o que honra um rei? Diante da pergunta, sabendo que ele estava querendo ensinar alguma coisa, a gente nem abre a boca, né? Ele falou assim: o que honra um rei são os seus súditos. Irmão, juntando muita coisa em 2 dias juntos ali, o Senhor me fez pensar em algo. Eu entrei no hotel com aquele homem, estávamos hospedados no mesmo hotel. A mulher que atendia na recepção nos tratou de igual forma. Ele andava com segurança, que é um armário gigantesco, mas ninguém sabia que era. Ninguém sabia o nome daquele sujeito. Ninguém sabia quem ele era, de onde tinha vindo. E um dos dias que nós chegamos, eu pedi a minha chave, a senhora mencionou que tinha um recado, e ele falou com aquela senhora: eu preciso de algumas coisas. Aí citou algumas coisas que ele precisava, um travesseiro, um isso aqui, aquilo, e disse que ia receber um telefonema, que não aceitasse nenhum outro telefonema, que não transferisse, só transferisse o telefonema de fulano, em tal lugar. Ele disse: por último, eu tenho um problema, a janela do meu quarto não está fechando. Eu tentei travar ontem à noite, ela não está fechando, não está travando, e eu preciso que isso seja cuidado, seja visto, porque eu não estou aqui oficialmente, mas se houver qualquer questão, se torna um incidente diplomático, e isso é complicadíssimo. A mulher olhou assim: o que é isso? Sujeita. Quem é você? Quem é você, cara? O que é isso? E se ele falasse que era o rei, ela ia falar assim: eu sou rainha da Inglaterra. Ela, educadamente, polidamente, ela: pois não, senhor, tudo bem. Mas eu sabia quem era o sujeito. E eu sabia que ele estava simplesmente cuidando de algo que... E numa dos encontros, das conversas, ele estava falando: eu sou o Fletcher. Aqui nós andamos juntos, ninguém me chama por outro nome, mas ele disse: lá na minha terra, se você me chamar de Fletcher, alguém pode te bater, te levar preso. Lá eles me chamam de o rei. Aí ele estava dizendo: assim aconteceu com Jesus. Ele é o rei. Mas para ele vir e andar entre nós, ele se tornou Yeshua, o filho de José, de Maria, que é a história complicada, que é um negócio meio esquisito, que ninguém entendeu nada, porque a mulher estava grávida antes do tempo. É, que negócio. Aquele homem que fica aí blasfemando contra a palavra do Senhor, dizendo que ele é filho de Deus. Sujeito aí, é esse cara aí. Ele executou exatamente isso, deixou o seu reino, toda a sua glória, e veio andar nessa terra aqui, e certamente ninguém vai reconhecê-lo, porque não conhece, e ninguém vai honrá-lo. Então eu andei com esse irmão, crente no Senhor Jesus, em inúmeros lugares lá no Rio, em Niterói, sem ninguém nem dar atenção. Porque não nos conhecia. E aí eu entendi o que aquele irmão disse: quem dá a honra a um rei, quem faz a glória de um rei, são os seus súditos. E aí me veio à mente, o Espírito de Deus me deu a figura: se esse homem descesse de uma limusine na porta de um hotel e tivesse um tapete vermelho e uma guarda militar cercando e helicópteros por cima, todos viriam ver o que estava acontecendo. Aquela senhora que atendeu na portaria ia tremer toda: sim senhor, agora mesmo. Ai meu Deus, eu peguei na mão do homem, meu senhor. E o Senhor continuou ministrando ao meu coração, falou: filho, se eu andar na rua e não encontrar nenhum súdito, ninguém vai saber quem eu sou. Mas se eu andar na rua e encontrar um súdito que vai colocar o tapete vermelho, que vai levantar as mãos, que vai se ajoelhar e adorar, se eu encontrar um súdito que faça questão de publicamente me honrar, no mínimo as pessoas vão perguntar: quem é ele? Por que você está honrando desse jeito? E a partir de então, eu vou começar a ser reconhecido como rei nesse lugar. Se não tiver súditos, se não tiver gente honrando, ele passará como um desconhecido. Por que na nossa família, no nosso trabalho, por que ao nosso redor as pessoas não se importam com Jesus? Não é porque são duras de coração e o diabo isso e aquilo. Irmão, no dia em que elas virem a cada um de nós honrando ao Senhor, no nível em que ele merece ser honrado, no nível em que nós podemos honrá-lo, essas pessoas vão achar isso tão absurdo, tão exagerado, tão fanático, tão negócio assim, mas elas verão que tem um rei digno de glória, de honra, alguém que faz diferença nessa terra, e elas vão querer conhecer quem é Jesus. Sereis minhas testemunhas. O que a testemunha fala? Ele é o rei. Mas se ele é o seu rei, por que você não dobrou diante dele? Ah, precisa não. Eu já sou amigão dele. por que que você não honrou ele e chamou ele para deitar na sua casa, para ir dormir na sua casa, se hospedar com você? Ah, não, eu também, ó, esses dias eu estou muito ocupado, esses dias eu estou tão atarefado que, olha, nem pensei nisso. Mas não é o seu rei? É, mas aí ele fica lá no hotel, tem um hotelzão lá para ele, rapaz. Irmão, um súdito que ouviu a notícia de que o seu rei, não é o imperador, não. Imperador é outro assunto. Imperador não tem a ver com reino. Reino tem a ver com rei. E súdito tem a ver com gente eternamente grata e rendida e submetida ao governo daquele rei. Aonde houver um súdito, sabendo que o rei está chegando, ele para tudo. Ele entrega tudo. Ele realiza tudo o que for necessário para honrar o seu rei. Se nós pararmos para pensar, irmão, se nós quisermos analisar nossa vida, nós estamos longe de ser súditos que honram ao rei, custe o que custar. E se alguém falasse, não, eu não concordo, eu acho que eu tenho honrado a altura, você está usando errado o que você tem, ou você não conhece o Deus soberano. Você está honrando um outro rei aí. Porque, irmão, se nós pararmos para pensar, nossa ocupação de tempo, nosso investimento financeiro, nossa mente, nosso coração, nosso culto, nossa oração, nossa adoração, está longe de ser uma honra ao rei. E se nós reconhecermos isso, estaremos começando a honrá-lo. Senhor, eu posso ter um padrão de vida que te honra mais.